DJ Ellison. Em mais um New Set Live. Bora, DJ Ellison! Bora começar mais um! Pra cima, garoto! Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. Vai pra cima! É o Cap Top Live. Bora, Caribinho! Bora, Caribinho! Cidade de Pop Live. Júnior Santorini. Pra cima! Entra pra todo lado, entra pra todo lado, entra pra todo lado, entra pra todo lado, entra pra todo lado, entra pra todo lado, entra pra todo lado. É pra cima pra todo lado, entra pra todo lado, pra cima pra todo lado, pra cima pra todo lado, pra cima pra todo lado, pra cima pra todo lado, pra cima pra todo lado, entra pra todo lado, entra pra todo lado, entra pra todo lado, entra pra todo lado. Deixa na batida, deixa a dança do Caribinho, deixa o pop na segunda hora, desse jeito mesmo. É isso, o que você quer, maninho? Todas elas. As molecas já estão no Caribe. As molecas já estão na fita. E aqui no Caribe o bagulho é doido, né, não é? O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho. Meninas! Estão na fita. As molecas já estão na fita. As molecas já estão no clima. As molecas já estão na fita. Elas estão no clima, DJ Ellison! Já estão na... Aí, ó! Aí eu quero saber o seguinte. Quem é que tá solteiro hoje aqui no Caribe? Até porque hoje é o dia dos namorados. Quem ainda não tem um namorado ou quem ainda não tem uma namorada, mas que já tá quase na fita do outro aí. Como é que é? Tá fim de beijar sem compromisso hoje aqui no Caribe. Caribe, Caribe, Caribe. É aquele fica sem compromisso. Amanhã todo mundo esquece, cada um vai pro seu lado e não tem papo furado, né, meu irmão? Aí ela disse assim: gatinho, eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro Pop Live e ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Essa teus amigos. É da hora. Amigos. Alô, Melri. DJ Alisson! Ajuda o cara que ele tá 8 meses sem fazer aquilo, meu irmão! E hoje é dia dos namorados! Então toma essa aqui pra ti, namoradinho! Podem ver! Clima é assim! Eu sei que eu falhei bem. DJ Ellison. Amor, eu sei que te magoei bem. Alô, Gilmax. Mas vamos tentar conversar. Tentar conversar. Direto de Castanhal. E quem vem de longe no pop é moral. É moral. Eu te amo tanto. Me custa tanto viver sem ti. Gilmax é DJ, Gilmax é açougueiro, Gilmax é o rei da carne. Não, peraí, peraí. O Gilmax é pop. É o super pop. Eu só te peço só mais uma chance. Só mais uma chance. Eu só te peço só mais, só mais uma chance. Só mais uma chance. Quando me lembro do teu beijo, bate a saudade. hoje é aniversário da minha amiga Dara. Não dá mais pra esperar. Alô, Danizinha! É a maninha! Aí, Douglas de Marituba! Vem, vem! Quando você foi? É o Douglas, Alan Douglas, da Marinha Mercante. Ah, tá aí a presidência do Blonde, PDV, Chico Live, Eduardo Barroso também. Olha aí! Olha bem pra mim, amor. Oh, olha bem pra mim, amor. Oh, não deixa eu ficar como estou. Aí, Bruninho, da equipe Fantasminha. E aí, bebê, sombra tudo! Deixa no batidão, vai! Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Alô, Batistão! Alô, Batistão! Júnior Santorini, e vocês têm que aturar, porra! O Batistão tá com a gente, ele disse, Alisson, deixa no batidão. No batidão, no batidão, no batidão. O show vai começar, o show vai começar, o show vai começar. Já começou! Tá, tá, tá. Santorini. Santorini. Agora é no 18ão. Ela rebola, o que tu faz? Eu dou bicada. Eu tu faz? Eu dou bicada. Eu dou. Faz. Eu dou bicada. Isso, DJ Ed. Oi. Som agora deixa só no solinho pra galera aprender a cantar. Solinho, solinho, solinho, solinho, solinho. Eu quero a torcida do Pai Sandu com a mãozinha pra cima hoje no Caribinho. E a torcida do Papão. Vamos. Pra cima, papão. Ai. Quero gritar campeão. Vamos. Pronto. Pra cima, papão. Quero gritar campeão. Vamos lutar porque por mais essa taça. Calma, Paixão, que a galera do Remo também tá aí no Caribino. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso leão. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso leão. Ela rebola e eu dou bicada. Santorini. E eu dou bicada. E eu dou bicada. Mexe com tudo, Marinho! E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Vai! Vai botar ela pra mamar, mas é ruim não marcar toca. Depois chega emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela trancou. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou. Bora, Chico Live! Zaga da Joia! E o engenheiro Rafa! Rafael! E a primeira dama! Andresa! Gessinho! Alô, Anselmo! E os Bola de Prata! Essa galera é velha, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, é cocada boa, não é? É, é cocada boa! É cocada boa, não é? É cocada boa! Um, dois, três! deixa na batida, deixa na batida que o bagulho vai doidando, vai doidando, vai doidando, vai doidando. Vocês gostam do escurinho, né, brother? Vocês gostam? Acende tudo! Pou, pou, pou, tem, tem, tem, Ellison pirou de vez. Pou, pou, pou, tem, tem, tem, Ellison pirou de vez. Pou, pou, pou, tem, tem, tem, Ellison pirou de vez. A novinha linda que mora aqui no lado tá cheia de papinho no WhatsApp. Bum, bum. Bum, bum, gostosão. E os camaradas do rock. Alô, Mel. Vai sentando, DJ Alice. Solta o barulho! Explode o bagulho! Eu vou me apresentar à tua mãe. Sei que ela vai te falar. Com esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casa. Eu vou me apresentar ao teu pai. Ele também vai falar. Tá certinho, né? Esse moço tem que ficar. Ele não pisa na bola, meu irmão. Pra casa, ele é certinho pra endoidar. E aí, meu amigo, bola! Bora, patrimônio, não pisa na bola, isso sim! Aí quando o cara é doido, meu irmão, tá doido. Giovanni Robson, os irmãos Metralha do 40. Eu faço tudo pra te ter. A qualquer distância eu vou te ver. Porque você vai ser minha mulher. Antes nada, agora é diferente. Tudo mudou. Oi. Tua mãe confiou. Oi. Teu pai também. Tantos na fila com grana e bens. BMW, Mercedes, Benz. Eu sou sem, mas vou ter também. Sou teu amado, teu namorado. Francês! Ele disse, Alice, é hoje, pai. Eu vou me apresentar à tua mãe. Ah. Que ela vai te falar. Com esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casa. Eu vou me apresentar ao teu pai. Ele também vai falar. De jeito! Lá da carroça! Ficar, tá aqui com a gente. Certinho pra casa. Esse moleque é doido. Certinho pra casa. Junto com a família Quinta do Whisky. DJ Josimar, nosso irmãozinho também, lá no Pop Som da Amazônia. Olá, para Josimar, que hoje tem bagulho doido, hein? Vigia aí, maninho. Amor, eu faço tudo pra te ter. A qualquer distância eu vou te ver, porque você vai ser minha mulher. Aí a Avenida da Picada! Dá-lhe aquela, vai! Uma bicada na Avenida! Toma bicada! Gana e bens, BMW, Mercedes, bens. Eu sou sem. E agora, Ellison? E agora, Ellison? Vai! Bora começar a revirar esse HD agora. Dá-lhe uma bicada, meu águia. Júnior Castro, agora papai, você. Quando penso em ligar pra você, eu me escondo de todas as formas. Você sempre nos surpreende. Eu não quero criar. Júnior Castro! Ousadia sempre, meu irmão. Mas não paro de pensar em você. Quem vai casar? Meu casamento foi marcado pra semana que vem. Mas como é que eu vou me... Também, né? Tem o Filipinho do Leilão, esse aqui é do Leão. E o Fernando da família Rock Sem Freio. Seu nome que ele grita bem alto. Viviane Batidão, sucesso. DJ Betinho Isabelense. O amor chegou pra ficar. Seu olhar brilhando em meu olho. E esse amor? Apaixonado assim, ó. Eu adoro quando toca em mim. Oh, e a forma que me faz sorrir. Oh, seu beijo doce me faz pirar por ti. Eu fiz tudo por você e te perdi. Buscada no águia lá, papai. Bora ver. Rosenberg por aqui com a gente. E claro, ele disse assim, Alisson, a noite é dos namorados e a gente prometeu, tem que cumprir, né, Rosenberg? Sorteio de uma pernoite no Mirage, é isso mesmo? Tu não quer liberar pra mim, não? Coisa boa no melhor motel de Belém. Quando para, nada tem sentido, é melhor. Rosenberg, prepara de dar de bola aí, Nandinho. Se der, por favor, maninho. Agora, me abraça, eu nunca vou te ver. Vou organizar esse bagulho doido. O nosso amor. Pop. Bora, Magrão! Bora, Ana Paula! Bora, Magrão! Bora, Ana Paula! Yo, yo! Yo, yo, yo! Yo, yo! E a gente dá ver casal assim apaixonado é maravilhosamente bom! Vai! Meu amor! escute com muita atenção o que eu vou dizer. Oi. É a razão do meu. Aí, vamos só falar do dia 17, primeiro jogo do Brasil. E nós estamos aí 12 horas de festa depois do jogo. Durante o jogo, você vai ter cerveja R$1, entendeu? Durante todo o jogo, cerveja R$1. E depois do jogo, você vai ter 4 bandas, 2 de pagode e 2 de brega, 1 de brega e 1 de forró. E mais o nosso DJ, a dupla de DJ que vai ficar agitando a galera durante toda a noite. Estão todos convidados para essa festa maravilhosa que vai acontecer dia 17 aqui no Caribe Show. Bora pra cima, Rosenberg! Ellison. Precisando te falar que outra pessoa não há. Cheguei em casa um pouco mais tarde, foi só um drink lá no bar, esperando a chuva passar. E aí, bora! O batom na minha camisa você deixou na despedida. Hora que o aniversário só tá começando. Baixa mais vai. Mentindo que te enganei. Os fãs das minhas sempre com a gente, meu irmão. Como foi? É como um vício, você vem me procurar. Como faz desse... E aí, miau? Cada vez parceiro, hein? Tamo junto, brother. É como se... GDS! O calor da minha cama, você jura que me ama e me pede pra ficar. DJ Ellison. Logo agora que eu quase esqueci. Sempre. Sempre só. De novo, outra vez, não. De novo, não. Não quero abrir de novo as portas pra você. No meu coração. Eu juro que não. Cheguei no Pitbull. De novo, não. E o Alanzinho. O Alanzinho me levar. Morrer de paixão. Eu juro que não. Banda Rister. Banda Rister. Tremor de sucesso. Segura aí, batatinha. Alô, Milk. Velha guarda, maninho. Eu marquei sem perceber meu coração. É a nossa linda história de amor. E aí, meu brother Bubuca? Bubuca é velha guarda também. Alô, Vesgo! Não vou esquecer. Só ressaca, né? O teu jeito de me tocar é para sempre. DJ Alisson. Sabia que ser feliz é ter um sempre. Sérgio Ribeiro, Bem Gola Pop, o Diego Henrique, a família Tapanã, alô, Samizinha! Não pensei. Tá no berço hoje. Existe. Parabéns, Maninha. Algo tão forte assim que tomou conta de mim. O amor me levou onde nunca pensei que pudesse chegar. Ellison. Por caminhos estranhos eu. Joãozinho, olha o teu clone ali, Gilmax. Pra te encontrar. Manda uma aí. Meu primeiro amor, você me mostrou que a felicidade está quando dois corações vivem uma grande paixão. Eu te amo. Já na área, japonês do uísque, Júlio, o Michael do uísque e também o Sargento Reis. Eita coisa boa! DJ Ellison. Me apaixonei, eu sei, e agora não volto atrás. O teu jeito de ser. E aí, Raul? Equipe Rock Sem Freio, tô contigo e você tá comigo aqui no Pop, maninho! Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar. Mais alta! É muito amor! É muito amor. Tudo que eu mais preciso é te mandando o som. Eu te peço, por favor, me diga onde você está, amor, que eu vou te encontrar. Ellison. Estou no som da galera onde te conheci, esperando por você, curtindo o novo príncipe. Mexe no HD! Ser hot, né, meu irmão? Galera da Mãe de Ouro, lá da Marigovas. Vamos junto, hein? Jega da Joia, o engenheiro Rafael, primeira dama, Andresa, vamos junto, Danizinho, Rodriguinho, alô, Rodrigo, Neto da Célia, Gabi e Luiz. Felipe Bruno da CB e a Daiane. Alô, Batata.

doida! Everybody's going to the party, have a real good time. Doida! Doida! Caribe! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. E aí, Romário Doideira? E doida, maninho? Marcos PDK! Abazova promoter do pop, é isso mesmo? Mais outra vez, apresenta meu pai Arnaldo. Então bora pra cima, vai garoto. Eu vou cantar com muita alegria. Eu vou apresentar essa baiana da Maria. Bora sacudindo! Se a gente tem a equipe os manda chuva, também tem as meninas que mandam chuva também aí, né, meu irmão? Que mandem a chuva! A chuva! A chuva! Vai! Alô, Márcio de Marituba! Zezé, vem pra Ziquinha. Bora, Caribinho. Vem, vem, vem. Chama as amigas pra afrontar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer e eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer. O WM chama a loma e as gêmeas na canção. Vai, bora, Mailo! Exato! Se arrebenta, Mailinho! O Daniel do Pá tá vindo com a gente, a Maiara é gol! Paraliso! Pra velha quadra, né, Maninho? Arlen Paulinha! Alô, Gleiso! Galera do Bull, falou! Vai, para, para, para, para, para, vai, para, para, para, para, para, WM, bebê, eu tô bonitinha! Hello, vai ser bruta! Essa é bruxa, não é ser bruxa não. Daqui pro final do ano, a gente decide pra quem vai o troféu do ano. Por enquanto tá uma disputa acirrada do Zeca da Joia com Mortadela. Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando DK tá mandando. Morena jogando, solteiras jogando. Vai! Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do... Caribinho! Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Pra mim você é a número um. Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Pra mim você é a número um. Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Pra mim você é a número um. Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Olha que bagulho é doido. Bagulho é louco pra todas as mulheres. Ela dança a noite toda na pista, que mulher danada. Ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança.

de balcão, resolveu ser sanfoneiro lá na nossa região. Conjuntico, vida pegou fama. Segura aí, meu que? Legal de passava de tão ruim que ele tocava, servia de mangação. Oi! Fofona, fofona, fofona. Bora, Batistão! Fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona. A poeira levantando, os cabos bebendo, gritando, dizendo ao conjunto. Bora, família Félix! Fofona, fofona, fofona. Tamo junto, hein, garoto? Fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona, a poeira levantando, os caba bebe gritando, dizendo ao conjunto bom. Ellison. Menina Dindas, Estezinha, aqui na retaguarda, debaixo das asas. Na manha. Furado, fazia, foram, fofão, triângulo enferrujado, pandeiro sem ter som. Povo sapateando, mas ninguém ouviu o tom. A poeira levantando, os caba bebe gritando, dizendo ao conjunto bom. Ninguém viu o tom. Fofona, fofona, fofona, fofona. E a galera que tá de aniversário hoje, recebe aquele carinho carinhoso, bem forte mesmo, o Reinaldo. Parabéns pra você, o Jorge Fernando, Fabrício Araújo, Fernando Paiva, parabéns, viu? Tami Ariane, Jéssica Ribeiro, Evandro Júnior, Elisa Lima, Arieli Amoras, Raul Felipe. Parabéns, hein? Fechado, mas a música não saía. O triângulo, o arame e a pancada não tinha. Sabumba sem compasso e ritmo ninguém ouvia. Pois o coro era rasgado e fogo agarrado. Sem saber pra onde ia. Fofono, fofono, fofono. E aí, Buiú? O Nezinho aí, Boninho. Pobre da cabanagem. Fofono, fofono, a poeira levantando. Aniversário da Bel, rapaz. Os amigos Luana, Alex e Jéssica Anderson. Fofono, fofono, fofono, fofono. Qual é o barato agora, papai? Bora mexer no HD! DJ Ellison! Esse é o diferencial do Caribinho do LG! É que a gente pega lá no fundão mesmo! Eu só quero amar. Me dá um beijo. Quero te encontrar e não te vejo. Live. Te amo e te quero. Amor com seus mistérios. Porque te amo. Vem que eu te quero. O meu amor é você. Vem, Washington! Ninguém no mundo vai te amar. Como eu te amei. Bora, Diguinho Pitbull, você é a primeira dama. Quero o brilho. E o teu filho, Alanzinho do Bacinho. Aos meus. Eu só quero amar. Junto eu quero estar nas noites de lua. Sentindo o calor do seu corpo. Quero me afogar de prazer. Contigo. É doido, meu irmão. Lembra do caldeirão do Alan do Mauro, Zé? Isso vai, garoto, vai. Basta um sorriso para o sentimento. Bota bem no fundo do meu coração. Eu tento dizer, às vezes não consigo. Todo sentimento. Olha como todo mundo dança aí, ó. Só eu sei dizer por que tanto te amo. Ellison. Basta um sorriso para os... Grava, Jeff! Bota bem no fundo do meu coração. Eu tento dizer, às vezes não consigo. Todo sentimento é uma paixão. Só eu sei dizer por que tanto te amo. Vida! Vida! Viva por mim! Noites! Muitas sem fim! A canção é algo mais forte que eu e você. Bora, Júnior Alucinado! Vida, viva por mim. Noites, muitas sem fim. A canção é algo mais forte que eu e você. É uma paixão. É um papiço. É o arrasta-povão. É um papiço. Pra quem é cita, galera. É o pop som. Pop, pop, pop, som. É uma paixão. É o pop som. É o arrasta povão. É o pop som. É quem agita a galera. Quem é? É o pop som. Pop, pop, pop, pop som. Ellison, o DJ premiado Top Marketing do Brasil. Beijo, beijo como seu de amor, faz entorpecer, que loucura, amor, está contigo assim. Veja seu corpo sobre o meu, o amor que eu tenho é todo seu, agora eu quero é mais. Te possuo. É bonito ver o Caribe dançando! Esse. Nesse entra e sai. Alô Douglas da Marina Mercante. Mexe, remexe. E a presidência do bonde PDV Chico Live. E o Eduardo Barroso. Entra e sai. É nesse. Nosso entra e sai de amor. Mexe, remexe. Esse corpo quente. Nosso prazer. É esse amor ardente. Nesse entra e sai. Nosso entra e sai de amor. Vem de muito longe, me deixa louca. Meio americano me faz flutuar. Seu cabelo loiro, pele de seda. Como foi gostoso eu te encontrar. Vem, gringo! Renê Rodrigues. Vem de novo. Toda a galera PDGP. Toma aí. Gringo lindo, loiro, louco de amor pra dar. Minha vida. Aê, Renê. Eu quero te entregar. Me dá um toque. Eu vou morar contigo em Nova York. I like my life. You crazy for me. My baby, I love you. Me dá um toque. Prepara a lista aí, Nanjinho, os aniversariantes, pra ele ver. My baby, I love you. I glad your home, her oh baby. Moralia, tudo certinho, Boninho. Tamo juntos, garoto. Aí, garoto Júnior. Repita, pai. Ring my bell. Acontece disso, meu irmão. Quantas vezes eu pedi pra você levar a sério o que eu falava, mas você não quis entender. Me libera, eu já tô cansado de tanto ouvir papo furado. Sem desculpa, eu já me entendi. Ellison. Agora tudo que eu quero é da minha baladeira. Por aí com uma libreira qualquer, dançar esse break com uma morena, faz é com uma lorinha. Essa track não quero nem saber de você. Não, não quero. Não quero. Não quero nem saber de você. Você. Ellison. Ellison, o DJ premiado Top Marketing do Brasil. Às vezes eu te acho tão complicada, não consigo entender o que nos afasta e só aumenta a dor de um coração que nunca sofre pra ter você. Se eu não te vejo, fico a suspirar. Vai, salta! Imaginando onde você... Bora dançar, mulher! Pois quero que saibas que em ti não paro de pensar. Tá barruca hoje. Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens. Não me deixa, meu bem, não me ilude. Vem me abraçar, aquece meu coração. Não me deixa nessa solidão. Bora, Giovanni! Você, meu parceiro Robson! Quero te amar! Os irmãos Metralha do 40 Horas, garoto! Para o meu engenheiro Rafael! É nóis sempre, garoto! Grava, Jeff! Esse CD vai ser comentado a semana toda, maninho! Eu quero que você me diga agora pra dançar, porque o tremendo vai arrasar. DJ Ellison! Ele é o mais gostoso em todo o estado do Pará. Ele é um show de som do Pirambá. Dança, Caribino! Não há mais famoso, não há mais charmoso do que o do Pirambá. É tão generoso, Toninho, é tão carinhoso, DJ do meu Pará. A galera vai dançando, é diversão para valer. Tem muita mulher bonita aqui nesse caldeirão. É no Alan que eu te encontro e vou te dar meu coração. Camo, everybody, minha gente, vamos lá. É no caldeirão do Alan que a gente vai se encontrar. Camo, everybody, minha gente, vamos lá. É no caldeirão do Alan que a gente vai se encontrar. Camo, everybody. Sozinho você pode Marian, escolher. Marian, você é a primeira dama. De daí vai até de manhã. Nossa amiguinha Nara. De tranquilo. E a Nara aqui do Pop, galera do Satélite. Com esse party, minha gente, vamos lá. É no caldeirão da Alan que a gente... O Wallace e toda a equipe Crow. Com esse party, minha gente, vamos lá. É no caldeirão da Alan que a gente vai se coladinho e balança, dança coladinho e balança nessa dança. Hoje a noite é nossa, quero te encontrar, amor. A festa está quente, muita curtição, a galera agitando e yeah. Oh, a noite é nossa. Oh, vem a balançar. Oh, e o nosso amigo Neto da CL, rapaz. Oh, ele gosta, garoto. Confesso pra vocês que eu tava meio enferrujado nessa época aí, mas... Quando a gente abre a página assim, as músicas que marcaram, aí vem aquele, aquele pensamento relembrando os bons tempos, meu irmão. A festa está quente, muita curtição, a galera... E aí ele é perito! Ellison. Oh, a noite é nossa, oh,